você vai cantar sutil comigo assim, ó. Bota o canudinho, deixa o canudinho, bota o canudinho na boca. Bota o canudinho, deixa o canudinho, bota o canudinho na boca. Bote, bote, vá! Bota o canudinho, deixa o canudinho, bota o canudinho na boca. Ai, ai, ai, ai, ai. Vamos sair do chão, moçada! Açúcar em sua boca, se esquentar me derretora, cacho que eu não ponho de limão. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu vi açúcar em sua boca, se esquentar me derretora, cacho que eu não ponho de limão. Vem comigo assim. Tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho. Mexas um pouquinho, tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho. Mexas um pouquinho, esse corpo sem descer, caramelo enrola. Açúcar pra mim é bom, o sol da sua boca. Desculpa você descer, Marizinha, sai pra lá. Tá o lixo cana com limão, sai do chão, vou chorar. Bota o canudinho, deixa o canudinho na boca. Canudinho na boca, ai, ai, ai, ai, ai. Bota o canudinho na boca, deixa o canudinho na boca. Bota o canudinho na boca, ai, ai, ai, ai, ai. Duvia, sai do chão, vou chorar. Nossa história, um super beijo pra vocês. Vamos embora. Eu viro açúcar em sua boca, se esquentar me derreta, da caldo cana põe de limão. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu viro açúcar em sua boca, se esquentar me derreta, caldo de cana põe de limão. Tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho. Me assa um pouquinho, tá geladinho, tá gostosinho, tá bonitinho. Desce mais um pouquinho, esse corpo sem descer, caramelo enrolar. Açúcar pra mim é bom, o céu da sua boca. Desce o corpo sem descer, Marizinha, sai pra lá. Calor de cana com limão é bom, pra curar ressaca. Bota o canudinho, deixa o canudinho na boca. Bota o canudinho na boca, ai, ai, ai, ai, ai. Bota o canudinho na boca, deixa o canudinho na boca. Bota o canudinho na boca, ai, ai, ai. Bota o canudinho, deixa o canudinho. Bota o canudinho na boca, ai, ai, ai, ai, ai. Bota o canudinho, deixa o canudinho, bota o canudinho. Ai, ai, ai.